como um teto e mesmo assim a brasa tá queimando. Fulano morreu, mas continua por Beltrano. Além disso eu sigo me virando, como dia e noite o mundo vai seguir girando. Eu sigo no meu teto enquanto o mundo gira e a brasa queima. Eu vejo com clareza nosso mundo cheio de impureza. Infinito mundo, tempo louco, só tô de passagem. Guloso que encontro, encontro e nem vivi metade. Não quero matar toda a minha liberdade, só porque os porcos comigo tem rivalidade. Não é assim, posso até ficar indeciso, mas nada vai tirar meu incentivo. No tempo ninguém vai passar batido. Quanto mais atrasado estou, mais lento eu fico. Eu sempre corro com a tentativa de ir mais além. Se eu não conseguir por mim, não conseguiram ir por mais ninguém. Meu mal muitos querem, mas nem muitos conseguem. Se querem me peguem, e depois vocês não sosseguem. Momento espere, um oitão que te fere. Tua vontade é grande, com a minha duas vezes numere. A vida é escrota, o tempo ajuda, mas também desmancha as moitas. Tempo é abstrato, mas carrega muita força. No frio batendo o queixo, além de tá com a boca roxa. Correr contra o tempo, na moral tem que ser um baita trouxa. Passou o tempo, eu era suspeito. Antigamente era, porque eu continuo sendo. Horas na biqueira, marcando bobeira. Perdi muitas horas com o tempo, só recebi rasteira. Nem tudo que brilha é ouro. Tá de prova o rato que tá preso na ratoeira. Vagabundo nato, só pelo intervalo. Vejo que passou as horas quando eu estou aqui sentado. Quando me acomodo, passa muito rápido. O tempo tem seu valor e é ele que condena seu passado. O tempo não morre, só corre, voa, dispara. Só para quando a minha vida acaba. Eu perco meu tempo num simples pega de cigarro. Pra que correr se eu vou estar sempre atrasado? O tempo não morre, só corre, voa, dispara. Só para quando a minha vida acaba. Eu perco meu tempo num simples pega de cigarro. Pra que correr se eu vou estar sempre atrasado? O tempo continua passando, girando, voando. Não perca o tempo da sua vida acabando. Oportunidades vêm, não deixem escapar. Elas podem não voltar, seus sonhos não se realizar. Uma lágrima deixar no mundo desistir. Uma história não existir, não desistir, acreditar. Muito relógio pra ver, pouco tempo pra viver. Sem dinheiro pra viajar, então vou me chapar pro tempo não me matar, porque ele corre e piorar. Na calma eu vou levar pra não me estressar, como um trabalhador que as contas quer pagar. Perturbado ficar, se não descansar, uma escravidão pra poder ganhar um pão, ter o seu chão, não ser um ladrão. O tempo continua correndo e piorando, minha gente assustando, mas não se entregando, acreditando e conquistando. O vento voa soprando como um deus, o futuro vou escrevendo, prevendo e consertando. Meu caminho eu vou trilhando pra forma bela. O tempo quer que eu fique na sequela, me prendendo e me deixando com uma janela. Eu quebro ela, tenho direito à liberdade. Tempo te mostra a verdade, só não se esconda igual covarde. Quando vê realidade, encare com honestidade. Seja um campeão no combate, não um perdedor sem vontade. E eu não quero morrer, sigo batalhando. E o tempo passa e eu vejo que o mundo tá acabando. E eu não quero morrer, sigo batalhando. E o tempo passa e eu vejo que o mundo tá acabando.